y hablar con las personas de la iglesia, hablo así siempre. Soy una iglesia diferente. Soy Espíritu Santo. Y él, yo soy Espíritu Santo, no sé. Mas Espíritu soy. Entonces, y a señora pasa mensajes. Paso, no son inspiradas. No. Mensajes que necesitan ser oídas. Incorporadas. Né? Sí. Y ahí a señora falou más verdad para ella. Tiene que hablar. Alguna persona tiene que ficar con parte difícil. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Entendi. Entonces dije: Rosa asa, yo aso, porque o que aso. Mercedes dos milagros. Ser milagro. O que aço não desaço. Normal. Todas as pessoas que amam-se, abraçam-se, abraçam-se, não têm filhos, são belíssimos. Mas cuidam dos filhos de los outros, fazem grande trabalho. As pessoas precisam compreender que todos têm uma ideia de mundo diferente. Lo que precisa honrar el mundo es respeto. Los dedos de la mano son iguales, ¿no? Los dedos de la mano son iguales. No es. Es, no. Porque las personas necesitan ser. No necesita. Graças a Deus. Olá, como estás? Bem, graças a Deus. Isso. Estou bem. Belíssima. Graças a Deus. Você é hermoso. Muito bem, graças a Deus. Que ojos, hein? André. Ulala. E este homem? Sim. O que quer? Gostaria de falar com a senhora. E primeiro saber o vosso nome. Rosa Caveira para você. Oh. Rosa Caveira, por que a senhora tem esse nome? Não me chamo Rosa Caveira, pero Rosa Caveira é a levar a que eu sou. Ah, entendi. É parte do nome da falange. Yeah. Claro. Quer saber meu nome? É, pode falar? Sim. Não há problema. Há problema quando não se tem conhecimento, pero conosco. Ah. Então qual? Me chamo Mercedes Milagro. O que aço, não desaço. Claro que sim. Como? O que faço, Mercedes Milagros. O que faço, não desfaço. Perfeito. Oh. Com perfeição. Claro. E o que é ser pombogira? É trabalhar com amor, com virtude. Com abrir já caminhos, porque eu abro, também cerro. Com amor, com virtude, abrir e fechar caminho. Porque assim, quando a senhora abre, a senhora fecha? Sim. Mas por que a senhora fecha o caminho das pessoas? Para que o mal não retorne. Ah, entendi. Para que o mal não retorne. Sim. Como é que é fechar um caminho? É trabalhar que hace-lo bem. E nunca mais retorne a fazer mal. Porque as pessoas que estão aqui em terra fazem sempre o mal. Com a desculpa de que somos nós os espíritos que fazemos o mal. Mas o espírito não faz mal a ninguém. Se não, há perigo por um encarnado. Ah, o espírito não faz mal a ninguém, a menos que seja pedido primeiro pelo encarnado. Perfeito. Você pede o mal? Não. Não? Então, faço bem. Ah. Mas o que é minha virtude? É fazer somente o bem. Já trabalhei pelo mal. Mas hoje, só posso trabalhar para o bem. A senhora já trabalhou para o mal, mas hoje só pode trabalhar para o bem? Sim. Por quê? Porque fazer um compromisso de fazer o bem para que poder carregar a evolução divina. Porque um dia chego a olhar. Entendi. Não posso assim, porque meu pajero disse: vem quieto. Não pode. Ah, a senhora não pode rir muito porque o aparelho falou para a senhora maneirar. Claro. Mas foi idiota. Faça o que quero. Claro que sim. E a senhora, como pombogira, a senhora recebe muito insulto dos encarnados? Sempre. Todo o dia, toda a hora. Porque as pessoas esquecem que também são ser espiritual. Que puedo escuchar, siente en todos los lugares que quiera. Entonces cuando se habla así, ah, pombo gira es eso, la pombo gira es aquello. Yo miro a la persona y digo, tiene que aprender mucho para llegar a ser un día pomba gira. ¿Qué la pomba gira hace? Que as pessoas que não aprendem e não estudam não sabem fazer. Tudo. As pessoas só aprendem o físico quando estão encarnadas. Se acendem um ponto de luz, somente físico. O resto é a nós, os espíritos. Então, somos nós que fazemos o trabalho. O que faz a você? Pedir, somente, ser um pedinte. Por eso soy un asiste porque paso y paso muy bien. ¿Solo puede repetir esa parte? ¿Lo qué? Porque el hombre es un pedinte y yo soy un asiste porque yo paso muy bien. Siempre. El hombre es un pidão y la señora es aquella que siempre faz porque la señora faz bien. Sempre, porque sou mestre do milagro e o que aço não desaço. Pronto. Por que, que a senhora tem essa palavra de dizer o que eu faço não desfaço? Porque as pessoas têm a mania de chegar para mim e dizer desfaça o que fizer. Eu vou contar uma história que ocorreu. Um homem, certa vez, traía a tua mulher. E tua mulher chegou a mim e disse Mercedes, por favor, yo quiero este hombre solamente para mí. Y yo dije, ¿tienes certeza? Y así, él pelea contra ti, ¿quieres él así? Sí. Mesmo con peleas, briga. Sí. Él briga con você, você quer do mesmo jeito? Ela falou que era. Sí. Y él se va sin sufrir, y ahora quiero así. Entonces, ¿o qué voy a hacer? Voy a ayudarte. Vou limpar do caminho dele todas as pessoas que não são para estar ali. Sim. E ele ficou com ele. E peleou-a e aleijou-a. Mas ela não podia mais caminhar. Aleijou. Sim. Com briga. Sim, e ela não podia mais caminhar. Quando estava sofrendo, me chamou Mercedes, socorro. Não quero mais. E eu disse, o que faço? Não desaço. Vou continuar. Agora que eu entendi. Você veio pedir. Foi a amarração que ela pediu? É uma problemática. Como eu fazia ainda essas cositas mais cerca? Terra. Como vocês chamam. Que são as pessoas que estão mais próximas de vocês. Então. Eu não aço mais. Não quero. E a senhora antes podia, por quê? Porque não compreendia que podia ser mais. Ah. Quando chegamos a outro lado, por onde estou, mirava as pessoas e dizia, eu quero ser cerca de elas. Então, fazia o que queria, porque tinha necessidade de essência. Champaña, rosas, me gusta de muito rosas. A senhora passeava pelo astral, via as pessoas e dizia, quero estar próxima destas, porque a essência que emana delas. Sim, cigarrilhos. Champanhe, rosas, sim. Oh. Cigarrilha. Te gusta cigarrilhos? Não. Não? Não. Nada. Que triste. Não. Como faz para ser feliz se não lhe gusta de cigarrilhos? Lhe gusta de champanhe? Não. Não. Não. Que pena. Entendo. Tem mais perguntas? Pergunto. Hoje a senhora não faz amarração, por quê? Porque compreendi o que é uma amarração. O que é uma amarração? As pessoas compreendem o que é uma amarração. Pois é, vamos ver. Não, elas não compreendem o que é uma amarração. Não. Sempre vão as pessoas e dizem, amarra um homem ou uma mulher para mim, que quero ela. Mas o que é isso? Uma amarração é algo muito sério, hein? É unir dois espíritos que não podem, não devem estar unidos. Ah. E aí, tem que compreender o que haces na profundidade. O que haces na profundidade? Em tu cama, tu deixa com um homem que não é para ser suyo. Que não estás com você por amor. Não é amor. Não. É amaração. Ele nunca vai amar, ela nunca vai amar te. Nunca. Só estarão juntos por amaração. Quando compreendi isso, que estavas desequilibrando o karma das pessoas, e que acarretava-me um karma ainda maior, disse, não quero ser mais. O que que é esse karma que o espírito que faz a amarração ganha? Descoordenação espiritual. Porque estás fazendo algo contra as virtudes de coordenada espiritual. É contra. Se é para um homem, está com uma mulher. E não estás com aquela mulher, estás com outro homem. É contra os espíritos, hein? A senhora já foi desafiada? Sempre. E quantos tipos de desafios que lhe chegam? Todos. Não me importa. Venço todos. Por quê? Porque o que eu faço? Não. Porque sou mestre dos milagres, hombre. O que há só na mesa. Verdade. Pronto. É, conta um desafio colocado para a senhora pela espiritualidade que a senhora superou ou está superando. Viver. Vim cá, falar por um homem grande, hecho, gordo, que tem vergonha de falar comigo, que sou perfeita, porque sou perfeita. Então, é um grande desafio de todos os dias. Queira. É um grande desafio da senhora que a espiritualidade me colocou, falar através de um homem com qualidades que a senhora necessariamente não aprova ou tem sintonia. Não quero, porque é um homem defectuoso, hein? É tá. Gordo. Não passa toda a sua beleza. Sim, porque sou muito bela. A senhora sendo bela também é essa beleza em que... Querem viver? Eita! Pode? Depois. Aí. A senhora, sendo uma forma plasmada muito bela, também tem uma luz muito bela? Interior? Tendo luz. Hasta. Tenho luz, deixe que isso bate como resposta. Claro, claro. Tiquita. Eu tenho. Claro. Quando as pessoas estão ouvindo, porque o país mais próximo que fala essa língua é Paraguai, vão atribuir a senhora a um espírito que viveu no Paraguai. Falso? A senhora é um... Porque conosco as coisas, conosco as pessoas que falam em português. Pode falar português aqui? Pode? Sim, não me gusta. Não? Fico irritada. É? Mas pode, se você quer. Mas Paraguai é falso, hein? É falso? Não? Vamos dizer que a senhora é uma paraguaia. Então você me ama, que me vai. Me ama Rosa Caveira, porque vai saber. É. Raza Kalunga trabalha onde? Calera? Em Kalunga. Na Kalunga. E o que é a Kalunga? Cemitério, hombre. Onde estão todos os que se vão. Lo resto. Soy da levada de Rosa Cabrera, hija de Yansan, la que carrega los muertos, los circuns, para al otro lado. Claro. Então, a senhora que recepciona as pessoas que morrem? Sim, estou lá, belíssima. Oh. Depois da Kalunga, para onde os espíritos são encaminhados? Depende. Vão passear comigo primeiro. Como assim? Nos umbrales. Conozco vários lugares nos umbrales. Vários vales perdidos. Conozca que em umbrales tem vales? Ah, sim. Vale do sexo. Me gusta muito. Vale dos tatuados. Sim. Vale. E aí vai? Yeah. Claro. E o que a senhora estava falando sobre esses vales? Ah, eles vão dar uma voltinha lá, é. Não, para que estes afins fiquem nos seus afins. A senhora vai falar português pra gente. Bom. Para que os afins fiquem nos seus afins. Ah, tá bom. Quer que hable português? Não, pode falar, eu vou traduzindo quando for muito forte. Aí a senhora não se importa. Pode falar assim, não que achar prefiro. Aí, então diz pra gente. Pra mesclar. Isso, pronto. Qual que é o... Paraguaia. A senhora não é paraguaia, então? Não. Da onde, será? Sou da Espanha, Málaga. Oh, a senhora tem orgulho de ser de lá? Sempre. A senhora ouviu que o mentor Mark falou que o orgulho é a pior... coisa que se deve ter. Eu tenho um pouquinho da luz, meu bem. Me permite o meu orgulho da licença. Não somente de minha cidade. É meu sotaque, minha persona e personalidade. Isso é caliente. Gosta de caliente? Oh, sim, muito. Como é que isso é? Você quer que cante? Cante, cante. Não, meu bem. Sim, sim. Ele sabe que cante, cante. É. Canta aí. Mas que é o que canta para me amar? Ponto de Málaga. Não! Ai, que eu não conheço nada. Vale. Se sua cada uma tem mistério, mas ela é a rainha do cemitério. Se sua cada uma tem mistério, mas ela é... Sim, eu sou la reina de cemitério. Soy Nora, tengo ojo azul, pues yo soy la bomba gira. Bomba gira, yo molú. No, que tengo fe en un molú. Ah, no soy un molú, soy Yansan. Oh. ¡El pajero ya! ¡Pajero ya, mi mamá! ¿Cómo es que ser filha de Yansan influencia su personalidad? Fuerte. Todos los hijos de Yansan son fuertes, altivos. Yo soy así, me gusta. ¿Cuáles son las cualidades negativas del filho de Yansan? No existe, son perfectos. Y positivas. No hay negatividad en hijos de Yansan. Claro. Nosotros somos perfectos. ¿No? Entendí, Eduardo. Humildes. Qué honra. La humildad reina en nos. O que a senhora pode trazer de ensinamento à humanidade nesse momento? Não queiram passar porque passei. Não queiram passar porque passei. Quando há a falar uma coisa muito séria, tá? Quando eu leio as pessoas que se desencarnam, desenvolvem, para o desenvolvimento? É. Quando a senhora olha as pessoas que desencarnam para o desenvolvimento? E que se atemizam com muitas coisas ruins. Ah. Com o malo. Não me alegro. Minha risada não é de alegria. Dolor. Pero para mí es más dolor lo que acontece hoy con la tierra. Dói mais o que acontece com a terra hoje. Por quê? Porque estás em um bravo por muito, com muita dor. Muita dor. E tem umas pessoas que se dizem que vêm do inferno, que vivem acá, no inferno. Eles não sabem o que é o inferno. Tem gente que diz que vive o inferno na Terra, mas a senhora está dizendo que eles não sabem o que é o inferno. Se tu não soubesse o que ocorre em zonas abissais, agradeceriam por toda a dor terrena. E o que é que acontece nas zonas abissais? Algo incompreensível, André. Algo incompreensível. La modificación perespiritual, dal cual lo perespirito que otrora es humano, perde la forma. ¿Por qué? Dolor, odio, todas las cosas ruinas. Claro. ¿Cómo es que se salva las personas del abismo? ¿Cómo qué? Como que a senhora salva as pessoas do abismo? Come leque. Eu digo, vou subir. Quiere? Não. Então se me vou. Não posso agarrar, amarrar. Se bem que tem uns homens belíssimos. Nossa. Que eu agarro allá. No abismo? Sim, tem pessoas belíssimas. Acho que no abismo só tem gente feia, já basta em terra. Segurado. Não, nem todos são assim. Nem todos. Os comandantes não são. Porque os comandantes vivem em terra. Não estão solamente allá. Claro. Eles estão acá também. Como você. Quer ser um comandante de allá? Não, senhor. Não. Quando vem herói, chora, me siga. Oh. Quando, como foi mesmo? Quando me vê. Quando me vir. Mirar a mim. Sim. Quando... Oi, Lora, siga-me. Hoje? Sim. Um desdobramento? Você quer? Ah, vai ser muito bom, né? Yeah. Vai ser bom demais. Quero muito. Ô, dona Pombogira. Rosa Cabrera, o Marcelo Milagro, te diabo meu nome. Llama por Marcelo Milagro, hombre. Só não gosta de chamar de Pombogira? Porque todas são. Você é especial, pô. Sou Marcelo Milagro. Claro. O que faço? Não desfaço. Sempre. O dona Mercê dos Milagros? Solamente Mercê, não dona. Mercê dos Milagros. Mercê dos Milagros? Sim. Já faz milagre. Faço muitos milagres, hã? Faço muito. Não faço nada. Trago uma pessoa mala em 3 dias. É, já disse. Será que dá? Sim. A pessoa fizer uma entrega para a senhora? Sim, na champanhe. Três champanhe. Maçã vermelha. Caríssimas, por favor. Não, não aquela de barato, não quero. Não, sou maçã timista. Maçã vermelha, cravo, mel, o que mais? Espombogira também? Não. Cravo, mel, maçã, é dinheiro. Ah, bom. A gente não trabalha. Está provado que eu não sei. É. O que é que seria então para a senhora trazer o amado em 3 dias? Vergonha na cara. Se se foi, as pessoas precisam compreender uma coisa muito importante. Ah. Se se foi uma vez, que te vaya. Mira, sempre são as mulheres. Ah. Mira para os homens e que te vaya para sempre. Não te quero mais. Para que? Se algo se foi, não é só. E se ela disser, mas como eu vou cuidar dos meus filhos? Trabalho, eu trabalho acá. Tengo 9, maté todos 9, trabalho acá. Que é? Será matou? Sempre. Quando estava encarnada, todos os 9. Devo mirar meu corpo nunca. Aborto é? Sempre. Mas abortar é feio. Muito. É errado. Sim. É contra a lei. Qual é o problema? Se a senhora está disposta a pagar o preço, né? Tem que saber, né? Não fiz nada que me arrependo. Credo. Sim. Então isso quer dizer que a senhora abortaria de novo? Não encarnaria por enquanto. Tem que preparar emoção, né? Porque virá os 9 para me infernizar inteira. Ah, eles viriam, né? Sim. Daí estragar teu corpo lindo. Sempre. Meu corpo é belíssimo. Não é lindo? Belíssimo. A senhora acredita na força feminina? De auto-expiação. Perguntou. Existe outra? Oh. Não existe. Não existe porque a mulher comanda tudo. Uhum. Quem comanda o homem? A mulher. Se as mulheres conseguirem compreender quem são em vida, serão as pessoas mais felizes. Eu não posso contar o segredo, mas vou contar a si mesmo. Homem não faz nada sem uma mulher. Não existe homem sem mulher. Não existe. Nenhum. Nenhum. E os homossexuais? Tiene mamá. Ah, verdade. Tiene uma mulher. Claro. A senhora, como a senhora vê a homossexualidade? Normal. Todas as pessoas que amam-se. Habrá belíssimos, abraçam-se, não têm filhos, então são belíssimos. Mas cuidam dos filhos de los outros, fazem grande trabalho. As pessoas precisam compreender que todos têm uma ideia de mundo diferente. O que precisam dar ao mundo é respeito. Os dedos da mão não são iguais, ó. Os dedos da mão não são iguais. Não, é. É? Não. Porque as pessoas necessitam ser. É. Não. Não necessita. Bom. A senhora acredita que qual a lição que a senhora ainda acredita que a senhora precisa aprender? Dos maiores, né? Da espiritualidade. Disciplina, disciplina, disciplina. Obedecer, obedecer, obedecer. Parece que já falaram para a senhora. Sim, sempre. Vamos sempre. Sempre. Mercedes não é a pessoa que eras aí. Então me recuerdo que não sou a pessoa que era aí. Porque aí se passou. Ah, não sou a pessoa que era ontem, porque ontem já passou. Sim. Claro. Então, tem que aprender disciplina, disciplina, disciplina. Porque Mercedes dos Milagros, o que hago não deshago. Não. Que aço não deshago. O que aço não deshago. Aí aprender espanhol, vou ver castelhano. Para que habla bien y no me llame de Paraguay. Eu preciso aprender um castelhano ainda. Então, o que aço ou não desaço? Sim. E a senhora se refere ao que faço ou não desfaço também, às coisas que fez no passado? Não se arrepende de nada? Tenho que arrepender-me. Tem? É um processo. Não tem percepção do erro até conhecê-lo. Quando conheces, Não pede olvidar. Não entendi. O zelo, zelo, zelo é inveja. Quando você compreende seus erros, você não pode esquecê-los. Ah, pronto. Esquecê-los. Pronto. Entendi. Claro. Não pode esquecer. E por que não? Para não errar de novo? Para não fazê-lo. Olha. Senão, não sai de onde estás preso comigo sempre. A senhora tem pessoas... Primeiro, não. Pessoas que a amam aí no astral. Ah, muitos. 2000 trabalham para mim. E assim, um que dentre eles a senhora mais ama? A mim mesma. Só amo a mim mesma. Mas nenhum não. A si mesma? Sim. Claro. Existe sexo no astral? Com certeza? Não. Não. Nem no Vale dos... No Vale dos Prazeres, como se chama, sempre tem. Claro. Por essência terrena. Claro. O desequilíbrio sexual terreno alimenta o Vale dos Prazeres. Agora, as pessoas em Vale dos Prazeres são desajustadas totalmente. Por quê? As pessoas acá são desajustadas totalmente. Ah, lá existe desajuste porque aqui não é diferente. Se quer comer, onde vais? Vou à cozinha. Yeah. Quando o Vale dos Prazeres se querem comer, vem na terra. Nossa, a terra é a cozinha deles? É. Eita. Por que acha que quando vai fazer um trabalho espiritual, tem que abster-se disso, dessa troca de fluido energético? Porque minha energia, o sexo é uma bomba de energia de todos os sentidos. Então, quando se vai fazer algo espiritual, abstenha-se para ser forte, porque o sexo é outra energia, boa também, quando sabem usar para boa. Claro. A senhora... Qual que é o espírito mais evoluído que a senhora já conversou? Mark. Não vou muito lá. Prefiro a cara. Fico aqui, entre os dentes. E qual foi a coisa mais importante que ele já ensinou para a senhora? Disciplina, disciplina e disciplina. Só me ensinam isso, nada mais. Claro. Mas as pessoas creem que as mulheres não fazem nada no seu sexo. São sempre mulheres de rua. Nunca fui de rua. Fui uma escolha minha ser pomboída. Foi uma escolha minha a falange qual pertenço com muita honra, Deusa Caveira. A falange disciplinadora do amor. Pomboída podem ser guardiãs, policiais de astrais. Podem ser técnicas do amor. E eu sou uma técnica. Estou aqui com as mulheres. Como assim? Estou aqui pelas mulheres. Ajudá-las a compreender o poder de mulher. Qual que é o poder da mulher? Todos. Homem não pode nada. Homens solamente haya. Não pode nada. Não conhecem nada. Quer ver o que um homem hace sem uma mulher? Realmente. Homem, quando há um casamento, ele casa? Não. Ele troca de mamá. Ah. Troca de mãe. Quer fazer uma coisa com um homem? Primeiro hijo. Acaba com o homem, porque ele não é mais rico. Ele é papá. Um homem, quando casa, ele é filho. Tá comendo? E quando tem um filho, ele não é mais o único filho. Ele agora é pai. É. Responsa. Que ele não quer. Quem resolve tudo? Sempre. A mãe. Então o nome só troca de mamã. Ah, só troca de mãe. Quem comanda os homens são as mulheres. E elas precisam compreender esse poder. Esse poder que necessita ser compreendido. Se a senhora vê uma mulher sendo maltratada por um homem... Estou perto. Há muitas coisas. O que a senhora faz? Muitas coisas. A senhora toma partido? Sim, sempre. Nossa, a senhora nem parou para pensar. Por quê? Quer que pare ou quê? Não, não, a senhora diz assim porque vem do coração. Sim. Claro. Mulher não pode fazer nada com uma mulher. Como um homem vai pelear com uma mulher? É. Por quê? Porque não tem casilones. Porque não tiveram mamá. Porque se tivesse mamá, nunca peleava contra uma mulher. Porque não tem mãe. Se tivesse mãe, eu brigava com uma mulher. Perfeito. A senhora ficou até aí com uma cara assim, dizendo que eu não aprovo isso. Nunca. E aqui, isso já aconteceu? Sempre. Quando acontece que me chama, vou rápido. É. Conta a última, como é que foi e como que a senhora resolveu? Tem um homem acá, cerca. Aqui no Aracaju. Aqui. Sim, cerca de minha parede. Não puedo olhar de cavalo na minha parede. Cerca, que é um grosso. Sempre peleava com todas as suas mulheres. Peleava, brigava. Toda dia. Então, com todas ele peleava. Todas. E eu, por uma, estou aqui. Pelei. Quando ele peleou, eu disse, agora conhecerás o ser milagro. Hacer uma cosita aqui, uma cosita ali. E está em cela. Sabe por quê? Sabe que o encarcerou uma mulher. A derrota de um homem é uma mulher pisando em sua cabeça. E isso ele sentiu. Está ali há 21 dias e não sabe. A senhora está orgulhosa. Sim. Tem muitas mulheres que necessitam falar de verdade por serem mulheres. As mulheres não se honram muitas vezes. É. Te deixam. E dizem que amor não é amor. É qualquer coisa menos amor. Não me gusta de falar isso. Que me recuerdo que cambia o amor. Que muda. Sim. Com amor é doce, sublime, bondoso. Amor é muito bueno, é gozo. Isso de pelear, sofrer, mas amor. É. É outra coisa. Que eu não sei o que é, menos amor. Talvez seja a falta de amor por si mesma. Porque se tiveres um pouquinho, estou lá. E quando é o contrário, como a senhora se sente? Muito feliz. Mas é agressão igual... Não. Agrida uma mulher. Agora agride a um homem. Mulher não agride a homem. Porque mulher agride a homem aqui, de corazón. Para que una mujer adquirida un nombre, sufrió mucho aquí. Tem umas senhoras aí que são fortonas. E o magrinho do homem lá não andou direito, entra com pau. Graças à luz. Tá certo, então. Diz uma coisa pra mim. Por quanto tempo os espíritos ficam na caldura? Depois que morrem? Não há uma coisa que diga um dia, dois dias, três anos. Depende do que morreu, como morreu, o que ha hecho. Depende. Temos que são rápidos, 5, 6, 7 dias, se vão para outros lugares. Tem outros que demoram anos allá. Vem seu corpo ficar podre. E não desapega. Por apego, é? Sim. Claro. Quando o corpo é cremado, os Sim. espíritos ligados àquele corpo vão para a calunga pequena mais próxima? Sim. Sim. Ou acompanham seus restos para a calunga grande. Porque a calunga grande recebe todos. Mas e se a mãe pegar as cinzas e botar lá em cima da geladeira, da televisão? Coitada dessa casa. Por quê? Porque ela tem um espírito alhá. E eu não vou buscar. Por quê? Porque não sou taxeiro. Tenho um acordo de pegar em calunga. Em casa é muita evolução. Ah, dá mais trabalho, dá. Sim. Mira, tem que casa a casa buscar. Aí o que fazer? Tiene personas que dejo en casa. Y mira que pregunto, ¿por qué quiere tu ente querido en casa? Porque ama mucho. Mas no es nada, le ama. Solamente po. Entonces, po y espíritu de asombra son más los acompañantes. Sobran. Porque yo no voy a sofrer. Muy bien, los buscando. Qual é a diferença? Seria melhor não cremar o espírito? Não há diferença de o que fazer com o corpo material. Há diferença de onde colocam o corpo material. Mas o que quemo... Tem umas pessoas que dizem que não pode fazer a queimação. Porque há ter problemas com o espírito. O espírito não queima. Vamos a aprender espíritu no quema, ¿no? Claro. Si hay una energía de vida ainda allá, sí puede haber una energía ainda allá, pero es energía. Energía no quema. Nunca vi. Se están quemando ahorita, no me hablaron nada. Las crianças desencarnadas también son encaminadas. Son todas para el infierno, crianças siempre, no todas. Lloro, porque... Com... O que é uma criança? Um espírito de um anjo. De quantos anos? 6 aninhos. Não terminou a encarnação. Não terminou o processo encarnatório. Tem a vibração aberta para os dois lados. E? Elas não passam pelos umbrais. Ah... Porque ainda estou no processo de encarnação. Não encarnaram ainda. Certo. Os 7, 8 anos sim, são encarnadas, mas não. A mediunidade de transporte está relacionada com o trabalho realizado no cemitério? Sempre. Quando você for um meio de transporte que vai para um trabalho sério, mando alguns com eles. Alguns dos nossos amigos invasores. Sempre. Explica isso por gentileza. Que amigos invasores são as pessoas que querem roubar a energia essencial do cemitério. Ah. O que é um cemitério? O que é um calunga? Um lugar de energia forte. Ah. Onde o corpo e o espírito ainda estão em processo de desligamento muitas vezes. E isso é energia pura. Ectoplasma puro. Então, para o malo, é uma energia necessária para continuar sendo malo. Então, um dos lugares de mais ataques que sofremos são as calungas. Por quê? Energias puras. Yeah. Tentam sempre roubar. Tentam sempre hipnotizar os espíritos que vão malhar perdidos. Tá caliente, homem? Que é a mediunidade de transporte? É quando você carrega um espírito de um lado para outro. Você está acá, teu espírito e tua espiritualidade cercam o outro espírito e levam ele para tratamento normalmente, compreensão de quem é. Por isso que as pessoas que carregam espírito de um lado para outro são as pessoas que mais se cansam. Porque não são espíritos bons que levam. São espíritos que necessitam de ajuda. Uma pessoa pode incorporar aqui um espírito lá do cemitério? Agora? Não, no caso. Não, agora não. Tá comendo. Tenho muitos amigos, sempre deixam ouvir alguns com as pessoas. A senhora está dizendo que é possível? Sim. A gente conversar com um Egum através do seu médium? Sim, você tem a permissão? Sim. Tudo só se hace com permissão. Não há permissão para isso. É. Pronto. Mas se quer, tem um novo Egum que pode conversar com vocês. Por 5 minutos? Aonde? Aqui? Não. Não, deixa com você. Comigo? Sim. É para que eu vou querer? Ué? Para conversar. Não, é só assim que eu quero conversar. De outro jeito, não quero, não. Oferenda em cemitério, para que fazer? Força. São lugares de energia concentrada. São lugares de mais força. Quando se faz uma oferenda, a obrigação de algo ali, tem força extra. Por isso que são os piores pedidos de morte que pode fazer a alguém. É deixar em cemitério. É. E tem um pedido de morte que dá certo? Muitos, muitos, muitos. A pessoa definha, definha e não sabe por quê. Mas como assim? É possível um ser humano matar outro? Sim. Não há arma que faça... Não, sem arma. Com magia. Que faça assim, ó. Com magia de cemitério. Sim. Há permissão para, tá? O que acontece quando alguém faz isso depois que morre? A pessoa já morre. Tá, e daí aquela pessoa morre, aí todo o karma que ela tinha que viver passa pra quem matou? Sim. Eita. E ainda vai virar escravo de outro. Porque necessita. Vai virar escravo do que tu mataste. Nossa. Não é simples, né? Claro. As pessoas acham que é simples. Te vangloriam, mas é 2, 3, 4. Coitada. Como quebrar os laços de ódio entre os espíritos? Não sei. Tem que perguntar a alguém que sabe, eu não sei. Eu tenho ódio? Não. Tenho amor, tenho sexo, tenho coração. Mas como se quebra? Com amor. Não há outra coisa. Quando eu escolhi ser técnico de amor, que ser técnica de amor é a melhor coisa que tem, porque cuida das coisas de coração, você cuida de todos os amores, aprende todos. Mas trabalha com amor emocional solamente. Minha técnica e minha especialidade é emocional. Mas tem pessoas que a especialidade é amor fraterno. A especialidade é amor verdadeiro de um homem com mulher. A especialidade é amor de mamã. Qual espírito nos trabalhos que a senhora realiza no astral a senhora é mais próxima? De qual? Ah, me gusta muito Exu Caveira, João Caveira. Me gusta muito uma gira de calunga. Trabalhei muito com uma, pero que ela me deve umas coisas, vou cobrar. Sabe que eu sei que vai mirar-me e vou cobrar. Trabalho também com o seu tranca-rua de las almas, com o seu tranca-rua de mulheres. Ah, trabalho com todos os homens, porque me gusta muito os homens. Né? Trabalho. Essa dama, provavelmente muito linda, que lhe deve, ela lhe deve o quê? Ah, é uma história leja. Longe. Ela sabe. Né, dona Calunga? É a dona Sete Calungas? Não, Calunga solamente. Dona Calunga? Yeah. Ela sabe. Sabe. Ela tá ouvindo. Com seguramente. E ela vai ouvir cada vez que alguém ouvir esse trabalho. Seguramente. E a senhora não deve pra ninguém? Não tinha ninguém, né? A senhora também deve? Sim. Tô nem aí. A senhora acabou de dizer eu não tô nem aí. Sim. Um dia eu pago, hein? Não é eternidade pra pagar. E se elas vierem cobrar a senhora com material pesado? Com o quê? Um tridente. Oh. Mas o quê? Um tridente e uma bíblia. Com bíblia é gosto. Faço rodar que nem pião. Muitas pessoas já fiz rodar que nem pião. Ela pega um médium e fica rodando. Depois cai. Não, peraí. Ela pega um médium numa igreja evangélica. E aí... Não somente em igreja evangélica. Pronto, onde mais? Católica. Na católica. Também. Pronto. Aí pede o pastor de queimar a senhora. Queima! E aí a senhora vai arder. Por quê? Ela pode fazer isso? É uma forma de te atacar. Não, não, não pode. Não pode. Hace com ela. Queima ela! E quando? Já fizeram isso, tentaram. Com a senhora? Sim. Uma vez estava em uma igreja, que o homem que estava ali, bem grande, disse assim para mim, vou queimar-te. E eu mirei ele, vamos ver quem tem o fogo maior. Vamos ver quem tem o fogo maior? Ele caiu ali. Credo, mas a senhora é realmente malvada. Não. Não é? Não. Ele caiu porque é louco. Ah, sim. E a senhora se manifestaria numa igreja como essa? Aço sempre! Aço sempre! Mira, me gusta muito. Ride, depois cai. E eu fico lá, mirando assim, ó. Coitada. E falar com as pessoas da igreja? Hablo assim, sempre. Só que na igreja é diferente. É. Sou Espírito Santo. E aí? Eu sou Espírito Santo, não sei. Mas Espírito sou. E a senhora passa as mensagens? Passo, quando... Não, não são inspiradas. São mensagens que necessitam ser ouvidas. Incorporadas mesmo. Sim. Porque as pessoas têm uma necessidade de ouvir com Deus. Passo, diz uma última mensagem que a senhora passou no tempo evangélico. Tinha uma irmã ali que queria que o casamento dela era perfeito. Ela dizia para todos, meu casamento perfeito não era nada. Ah. Então, você fui lá e disse... O que está falando? Tu marido peleia contra te, tu hijo não te respeita. O que está falando? Que perfeição é essa? Cállate, vai ler. Ler, compreende? Ler, vai ler, aprender, compreender. Porque eu também leio, eu também compreendo. Você vê se entende. A senhora foi nesse lugar, ela se dizia tal, incorporou em alguém. Sim, ela era grande de lugar. Ah, diretora. É. Pronto. Mas me gusta ser isso. E aí a senhora falou umas verdades pra ela. Tem que falar. Alguma pessoa tem que ficar com parte difícil. Alguém tem que fazer o trabalho difícil. Entendi. Então você diz que Rosa assa, eu asso, porque o que asso? Mercedes dos milagros. Ser milagro. O que aço não diz aço. Não. Viu? Aprendi espanhol. Estava aí direitinho. Não. Eita, uma hora eu vou conseguir. Yeah. A senhora pretende chegar aonde? No vosso trabalho, na banda? Dizem a nós outros homens que pretendo chegar em um lugar melhor de muita luz. Parece que é uma chatice. Pra senhora. É. Ah, e algo pior? É, muito sim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar assim, não pode falar assim, não pode nada. É. Não é verdade? Te gusta? Eu adoro isso aí. Sim? Mas é igual... Por isso está solito. Mas é igual o gosto de comida, né? Cada um tem o seu gosto, né? Assim, não. Não é diferente? Não. E vamos dizer então que é igual o gosto de música. Eu tenho um outro gosto que quero. Qual que é? Não pode ser dito. É. Não é gosto. Cada um tem no seu. Claro que sim. Vamos deixar isso para o imaginário dos seres humanos. Vão pensar em coisas podríssimas. Hombres. E a senhora, se fosse para deixar livre agora, esquecesse todas as regras, todas as leis, e a senhora pudesse fazer o que a senhora quer, para onde a senhora ia, com quem, por quanto tempo e o que faria? Acabou as leis do universo, é só a lei agora fazer o que a senhora quer, até respiro. O que a senhora faria? É para dar? Sim. Estudar. Iria estudar. Em uma praia. Nua. Sim. Com dois pinombres. Verdade. Claro que entendi tudo. A senhora ia estudar, olhou para o lado, dizendo: vamos respeitar aí as presenças, né? E daí a senhora deu a sua caprichada. Numa praia, nua, com 2.000 homens. 2.000 mesmo? Sim. Um para cada hora. 2.000 horas na praia com. Não, falei que seriam 2.000 horas. Por você. Pronto. 2.000 horas é por você. Olha só. 2.000 homens na praia com Mercedes dos Milagros. Não dos, Mercedes é um milagre. Pronto, olha, bom dia. Ô, dona Mercedes dos Milagros. Não, dona! Sua dona. Estamos chegando aqui perto dos minutos finais. Mira, tenho que sair. Como assim? Tenho que ir? Daqui a pouco só. Não, calma. Se a senhora pudesse confessar as pessoas que lhe odeiam ou pedir perdão, como a senhora falaria? Lasquem-se. Lasquem-se? Sim. Claro. Se me odeia, não é meu problema. Problema dele. As pessoas precisam compreender que se alguém odeia você, não é teu problema, é dele. Porque eu odeio pouquíssimas pessoas. Ah, mas a senhora odeia algumas? Algumas, sim. Qual que a senhora mais odeia? A longa que me deve. E não se pode saber o que ela deve, né? Tem algumas pessoas que odeio muito, porque... Mira, quando se faz o bem, é difícil. Porque não pode ser o malo. Então, se estou fazendo o bem, se estou trabalhando para fazer o bem, por que as pessoas sempre dizem que eu faço o malo? Realmente, é injustiça. Então, quando tem as pessoas que dizem que eu faço o mal, ganham meu ódio. Claro, faz sentido. A senhora aceita um médium cobrar? Me cobrar? Por quê? Não, às vezes cobrar a senhora porque lhe fez lá uma entrega na cruz e a senhora não trouxe o amado 3 dias. Eu não trago ninguém 3 em 4. Ou qualquer outra razão, que botou lá uma entrega para a senhora e a senhora não fez o negócio acontecer. Eu nunca faço. Não. A senhora recebe. Por quê? Sim, recebo sempre. Mas não uso mais. A essência não me constrói mais. Com o tempo de desencarne, a essência não lhe constrói mais. Eu desencarnei em 1952. Por quê? Porque passei 20 anos sofrendo humilhações, sofrendo todo tipo de coisas ruins que uma pessoa pode sofrer inteira. Hace 20 años comiendo lo que los porcos comían. ¿Por qué? Maté a mi mamá y maté a mi marido. Entonces todos los dicen así, ¿por qué mató tu cortejo? Porque estaba con mi mamá. ¿Y cómo es la ligación con la señora ficar sofrendo por 20 años? Porque no tenía mamá, no tenía papá, no tenía cortejo. Era sola. Ah, dinero. Sí, no tenía nada. Fiquei sola. Ay. En sola, viví y morí. Cuando llegué acá, miré y vi el sufrimiento que hay en mi casado, más mi mamá, más cortejo, ainda se quedan los umbrales. A su mamá ainda está en los umbrales. Y el otro, mi cortejo, también. Que es su marido. Sí. Está lá también. Sí. ¿Y ese médico, qué ligación tiene con el señor? Lo mi aparejo es mi hijo de número 3. Que será aborto. Sí. Venía. Entonces, de aquí venía ello. Tengo que. Yo quiero que comprendas que hoy lo amo como un mamá. Ama a tu hijo. Haz cualquier cosa por ello. Porque aprendí que tiene que ser así. Soy la única en tirar de ello que tiene una ligación con él. Oh, então se uma mulher, por exemplo, traísse a ele, é. Ou trairia a mim? Ah, sério? Nesse caso, a senhora não ia tomar as dores da mulher, não? É meu filho. Oh. É meu filho. Não perdono traição de nenhuma pessoa. Nem de homem, nem mulher. Nem mulher. Não há porquê trair. Se não quer, será-lhe. Los vínculos. Si no quiere, cérrale todo. Cérrale. ¿Para qué? Fecha el vínculo si no quiere. ¿Para qué va? ¿Para qué va? ¿Para qué continuar? Realmente. Si no quiere, ma. No hay una cosa que las personas dicen, mas ¿por qué fui fraco? No se aman dos personas al mismo tiempo. Solamente una. Entonces, si estás con una persona que dije ama, estar con otra porque dije ama también, hace con la otra porque esqueciste tu amor de una. Ah, claro. ¿Cuál es su mensaje final? Hacen con seguridad y seguridad. Façam, sabe o que, né? Façam com segurança. Com proteção e segurança. Sempre. Façam o quê? Amor. Ah, entendi. Solamente amor. Claro. Porque se não comparar, lo vale de prazer. Ele não vai tirar ninguém de allá. Por quê? Se foi allá, fico também. Porque se a senhora for lá, fica por lá. Sim. E... já tentei. Já tentou sair, acabou ficando. Sim. O homem branco grande foi me bocar. É sério? Sim. A senhora fala assim como se... é verdade. Quer que não fale a verdade. E o que que tem lá? Quer que seja santa? Não, seja sincero. Gozo. O que é lá de tão gostoso? Gozo, sempre, todo, o que quer. Gente, muito quando quer. É gostoso. Sim. Olha. Não vai olhar. Não vou, não. Tá. Louvado seja. A mim? Sim, e graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, meu boy. Muitas graças. Graças. Hasta. Hasta. Pero irá a mirarme cuando menos esperar. Mirarme. Conozcote. Me sé los milagros. Entonces voy a hacer. Vou aguardar esse dia. Não fácil. Tá aqui o médium de volta, gente. Não é fácil, ele acabou de desincorporar. Vamos aqui. É fácil, é. Esperar que ele retorne. Senhor Thiago? Oi. Como é que você tá se sentindo agora? Vivo. Ela é uma das entidades que tem ligação com você de vidas passadas. É um até agora que diz. Você sabia? Ela já tinha me falado isso uma vez. Eu nunca botei. Acreditei. Como você se sente em ser um feto abortado? É legal. Mentira. Assim, eu não trago comigo esse sentimento. Pronto. Disso. Eu acho que é tão mais. Pra mim é tão mais feliz saber que a gente trabalha hoje junto de uma certa forma e que a espiritualidade é assim. Né? Você não é nada por acaso. Tem-se uma ordem que tem que ser cumprida. Né? Quando eu parei pra ouvir a história dela, é uma história linda. Dolorosa. Mas muito bonita. E eu sempre disse, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então assim, eu compreendi algumas vezes, né? Nenhuma das, não sei se ela falou, mas nenhuma das vezes que ela ficou grávida foi porque ela quis. Ah. Foi do marido. Tinha isso também. Okay. Então, eu sou tranquilo com isso. Essa é uma coisa que não me... Que conselho se dá para as pessoas que sabem da vida passada e às vezes sente Primeiro que eu acho que procurar saber sobre a sua vida passada é a pior coisa que alguém pode fazer na vida. Porque se for apagado, né? É porque tem um propósito. E quando a gente busca conhecer a vida passada, a gente sempre vai com o mesmo pseudo-entendimento. Que é, eu preciso saber o que eu fiz para consertar ou para entender. Se você não está entendendo o que você faz agora, você vai entender o que você fez. Não existe isso. Uhum. Então são sempre desculpas que nós usamos para compreender. E às vezes não fazemos nada com a informação que nós temos. Então, eu acho que passou, ficou lá atrás. No começo não foi fácil, você sabe que alguém lhe rejeitou, porque foi um sentimento que eu tive de rejeição. Mas depois, eu falei, gente, eu amo minha mãe hoje, e então, sei lá, talvez fosse o mesmo sentimento que eu tenho, sabe, por ela. Eu amo muito, muito. Meu xodó. Oh, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo através do seu aparelho mediúnico aqui no estado de Sergipe, Aracaju. Obrigado. Gratidão. Normal. Todas as pessoas que amam-se, abraçadíssimos, abraçam-se, não têm filhos, são belíssimos, mas cuidam dos filhos de los outros, fazem grande trabalho. As pessoas precisam compreender que todos têm uma ideia de mundo diferente. O que precisa honrar no mundo é respeito. Ah. Os dedos da mão não são iguais, não? Os dedos da mão não são iguais. Não é. É? Não. Porque as pessoas necessitam ser. Não. Não necessitam. Se foi, as pessoas precisam compreender uma coisa muito importante. Se foi uma vez, que te vaya. Mira, sempre são as mulheres. Ah. Mira para os homens e diga que te vaya.